crescer. Quero ser um Zé Ruela, de bermuda florida e camiseta amarela, de lupa espelhada, CG financiada, empinando na avenida, que é pras menininha ver. CG financiada, empinando na avenida, que é pras menininha ver. Eu vou montar uma banda, divulgo no Orkut, tocar violãozinho, tomara que as mina escute. Pra eu ir lá no shopping, pagando de gatinho, no estacionamento eu brinco de dar zerinho. Hoje eu tô feliz, recebi 4 scrap, vou me vestir de mano, porque hoje tem show de rap. E amanhã eu passo gel, arrepio o cabelo, é dia de pagode, lá vou eu e meu pandeiro. Mamãe, quando eu crescer, quero ser o Zé Ruela, de bermuda florida e camiseta amarela, de lupa espelhada, CG financiada, empinando na avenida, que é pras menininha ver. A noite tem bailão do índio aragano, eu passo na estilo e financio mais uns pano. Eu pago em 12 vezes, é isso que me dói. Eu ganho um salário, mas adoro ser playboy. E a gente é feliz, sai pra umas baladinha, passa na padaria pra tomar uma cervejinha. É só petisco caro, pago em vale refeição, e lá no meu barraco minha mãe só tem feijão. Mamãe, quando eu crescer, quero ser o Zé Ruela, de bermuda florida e camiseta amarela, de lupa espelhada, CG financiada, empinando na avenida, que é pras menininha ver. Mamãe, quando eu crescer, quero ser o Zé Ruela, de bermuda florida e camiseta amarela, de lupa espelhada, CG financiada, empinando na avenida, que é pras menininha ver. Vai, Zé Ruela.